Avianca 6310, Livrona Delta, na sua escuta. Avianca 6310, autorizado táxi em frente, via Quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Em frente, via Quilo, pátio 3, reportará para ingresso. 70, trem baixo travado. Frente azul 4070, pouso autorizado, pista 28, o vento 190 graus com 05 nós, ajuste 10 no 3, informa o tráfego helicóptero da polícia que irá efetuar pouso pairado, cabeceira 35, não interferirá com sua aproximação. Ciente, tem livre pouso na 28, azul 4070. Oi, é o guardião 06. Guardião 06, reporte farol de Itapuã. 06. 5-6-1, porto número 9, motor número 2, virando a solicita pushback, partida motor número 1. Autorizado pushback, chame táxi, são 3-5-6-1. São 3-5-6-1, autorizado, reporte para o táxi. 35 no Pairata, guardião das instruções para seguir por parte do Graé, guardião 02. Para ingresso no pátio, Avianca 6310. Avianca 6310, está livre ingresso no pátio 1, no gate 01. Livre ingresso, gate 01. Bom, o meu whisky, Bravo Whisky, canal recipiente, frequência 128.8. 128.8, see ya, Papa Romeo, whisky, Bravo Whisky. Atmão, seu solo, aos 3 1, guardião. Livre frequência estacionar, solo 31, guardião 02. Torre Salvador, muito boa noite, seu F-6708. Na Golf, pronto, visual com aeronave cruzando agora. Gente, o Webjet 6708 está autorizado a alinhar e manter pista 28. E manter na 28, 6708. Torre, o guardião 06, através do farol de Itapuã. Gente, o guardião 06 vai prosseguir para a final da 35. Reporte na final, vento 190 graus com 5 nós. 06 470 solo 32. E liberação, gentileza, da pista e vai liberar a próxima esquerda, chama o solo no 21.9 para o táxi, boa noite. Agilizando, 219, obrigado. 070, na chuva tem na torre? Afirmou. São condições do vento na final da 28, gentileza? Recebido algum vento de cauda na final da 28? Não, negativo. Variação mínima aí de 2 a 5 nós aí, mas não, tá tranquilo. Gente, grato. Nada. Guardião 06, pouso autorizado, cabeceira 35, o vento 190 graus, 05 nós, reporta o solo controlado. 06. Solo Salvador, azul 4070. Azul 4070, táxi via Alfa Juliette. Quais são? Alfa mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém posição antes da Juliette, 4070. Passa na Alfa. Gente, Guarani 02, boa noite. Boa noite. Web 6708, autorizado a decolagem da pista 28. O vento 190 graus com 05 nós. Ajuste 10 no 3. Decolagem Web 6708. Guardião 06 no solo. Atenção, é táxi para o pátio da Bata. Gente, o Guardião 06, seu solo aos 33. Está autorizado táxi a baixa altura. E reporta livrando pista 17. Baixa altura, reportará livrando o Guardião 06. Gente, Webjet 6708 informa o tráfego, o helicóptero que pousou na cabeceira 35 está taxiando a baixa altura até o pátio da Bata. Oi, Salvador, boa noite, Webjet 6727 ILS pista 28. 727, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 6727. Salvador, tá 3455. Consigo. A transmissão está muito baixa, poder repetir, 2 mil pés? Afirmativo, autorizado 2013, forma estabilizada. Afirmativo, 2013, formará estabilizado, 3455. Em 119, decimal 80, que foi pago o tráfego, o helicóptero tinha efetuado pouso na cabeceira 35, está taxiando a baixa altura. Gente, boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, Web 6708. Contato radar, saída Aron, suba ao nível 330. Arona 330, Web 6708. Uno 3. Depósito 2867-2713. Saludo Salvador, o Gol 1885 para pushback, acionamento posição 62. Gol 1885, aguarde para o push. Guarda. Autoriza para o Web 6708, proa de Osmo. Eu estou ouvindo muito baixo. Para como recebe o objeto 6708? Agora alto e claro. Guarde coordenação. Sorotan 3561, para o táxi com 27 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternativa com fins. 561, táxi via Juliette Alfa, quando na Golf, torre no 8.6, o ajuste 10 no 3, bom voo. Rotan 3561, livre táxi via Juliette Alfa, Golf, na Golf, 1.86, 10 no 3, ajuste, boa noite, Senita. Azul 4070, informa que vai dar passagem ao Airbus da TAM após ingresso Juliette, gate 09. Afirmativo, dá passagem para o Airbus da TAM, Juliette, gate 09. Uno 885, na escuta? Na escuta. Informa que a pista agora em uso, após... O TAM, que está taxiando agora, vai ser a pista 10. Mantém a saída, qual é a saída? Muda a saída da EL, transição Diné. Decolagem da 10 com curva direita. 10 da EL, Diné, para o Gol 1885, gente. Gol 1885, coordeno com a equipe de solo que após a passagem na retaguarda do Embraer, da Azul, está autorizado pushback acionamento no 06, chame táxi. Vai coordenar após o Azul, Gol 1885. Webjet 6727, na escuta. Boa noite, guardião. 6727, tem condições de prosseguir em frente ao táxi via Índia? Afirmativo. Índia, gate 04, web 6727. 727. Fala, Salvador, Otávio 3561, apenas para confirmar, por gentileza, o vento. Tan 3561 no vento 18, 0 graus com 06 nós. 3567, obrigado. 677 tem condições de ingressar na Índia, confirma a posição. Posição 04, Webjet 6727. 04, 6727. interceptar o ILS visual com a pista 3455. Retorno 18.6 até 3455, Valposo. Obrigado, boa noite. Webjet 6708, chame Recife, 126 decimal 85. 3085, 6708, boa noite. Ono 3 na escuta. Prossiga. Ono 613, a pista agora em uso 10, permanece a saída Gole, transição Ofito, com curva à direita. Ok, pista 10 agora, Ono 613. Tanto 3455. VM ativo, final ILS 28. Pode baixar a travada? VM ativo. Tanto 3455, pouso autorizado, pista 28. O vento no momento 180 graus com 04 nós. Ajuste 10, 13. E os últimos 90 metros, pista 10 estão fechados. Do coração, pista 28 estão fechados. Paciente, está livre posição 3455. Salvador, voo no 6-1-3, está pronto, puxa acionar, gate 5. Voo no 6-1-3, aguarde para início do pushback. Aguardando. Para início do táxi, voo no 885, está com 6-0 a bordo, 4 horas 24 minutos, alterna Galeão. Voo no 885, táxi via Juliette Alfa. Quais são? Juliette Alfa. Quando na Charlie, torre no 8 decimal meia. O ajuste no 0 no 3. Bom, bom. Juliette Alfa, na Charlie, 18 meia. Uma boa noite. Paulo Salvador, boa noite. Então, 3, 4, 5, 5, livrou na Delta. Na 3455, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, vai manter antes da Juliette, são 3455. Gol no 6-1-3. Após a passagem da aeronave da companhia retaguarda, está autorizado. Pushback, chame táxi. Ok, pode ir acionando e quando puder, inicia o push. Afirmativo, gol no 6-1-3. Ok, graças. 6-1-3, só corrigindo, quando for iniciar o pushback, reporte aqui no solo. Reportará. Afirmativo, são 3455, está livre o ingresso na Juliette para o gate 08. Ok, ingresso para o 08, 3455. Vai iniciar o push, ok? Bom, no 6-1-3, só inicia o push, carro dentro com a equipe de solo. Após a passagem do tanque, tá passando já agora a retaguarda, só aguarde ele liberar o eixo. Ah, tá bom, gente. Tá, 3561 na decolada, 47, controle agora em 119.80, tem um bom voo, boa noite. 190, boa noite. Sim, tá livre, gol no 6-1-3. Ok, 6-1-3, iniciando agora. Salvador, boa noite, tá 3561. 3561, contato radar, saída Gole, suba nível 360. Gole, para 360, 3561. Decolagem autorizada, pichão 10, vento 190 graus com 007 nós. O ajuste é 10, 13. Livre decolagem para o gol 1885. 885, decolado ao 51, chame agora o controle em 119, decimal 80, tem um bom voo, boa noite. 4198, boa noite, bom 885. Controle Salvador, boa noite, bom 885, saída da El, passa 1700 ao 360. Voo no 885, contato radar, saída da El, suba nível 360. Contato radar, sobe ao 360, voo no 3561, chame Centro Recife, 1928, decimal 8. Tá, 3561 com o Centro Recife agora, 1288, boa. Gol 1613, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torno no 8, decimal 6, o ajuste 1013, bom voo. Juliette, Alfa, na Charlie, 1186, boa noite, bom 1613. Salvador, boa noite, vou no 6113, próximo ponto de espera no 0 pronto. Boa noite, gol no 6113, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, o vento 190 graus com 07 nós, ajuste 10013. Ok, alinhar e decolar de pista 10, gol 16113. Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310, Cente da Whisky. Autorização de tráfego para Recife, por gentileza. Avianca 6310, aguarde a cópia Recife 350. Aguardando a cópia Recife 350, Avianca 6310. Boa noite, Salvador, tá 3152, informação Whisky, chegada Maré, descida 150. 3152, fique chegada Maré, desça para o nível 050. 50, chegada Maré, tá 3152. Voo 1885, chame agora Centro Recife, frequência 128, decimal 8. Recife 288, voo 1885, boa noite. Noite. Fotocopia. Avianca 6310, autorizado Recife 350 nível, Upper Whisky 58. Decolada 10 com curva esquerda na saída Puca Transição Aracaju. Transponder 5060, controle 119.8. Autorizado então 350 para Recife pela Upper Whisky 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda na saída Puca Transição Aracaju. No transponder 5060 e controle 0198, Avianca 6310. Redstone pronto para o puxa, acionamento, Avianca 6310. Reportará quando pronto para o puxa, Avianca 6310. Em 119.80. Então, bom voo, boa noite. 198, boa noite, voo no 6103. Cruze Salvador, boa noite, voo no 6103, cruza 17007. Voo no 6103, contato radar, saída Gole, suba nível 340. Ok, saída Gole, curva direita, ascensão 340, voo no 6103.